Amém, querido. Já oramos hoje, então, dia 13 de setembro de 2015. Nós vamos começar a escola bíblica aqui com a nossa filosofia ministerial, ok? Estamos estudando o módulo 2 e agora nós falamos de batismo, falamos de profissão de fé e agora estamos falando 2.2. Da profissão de fé, nós temos o aspecto intelectual de nós sabemos o que aconteceu conosco, nós recebemos a Jesus, mas também existem aspectos emocionais. Então, isso a gente, vale a pena a gente ter um tempinho pensando um pouco sobre isso, porque a emoção, ela não pode ser nem descartada do culto, nem ela pode ser o centro do culto. Amém? Então, a gente precisa dar o lugar adequado para as nossas emoções, tá bom? Então, o conhecimento intelectual dos fundamentos da fé cristã é muito importante, mas é insuficiente para a salvação. Eu, por exemplo, tive professores meus de seminário que conheciam a Bíblia muito mais que eu, mas que no meio da aula eles diziam: olha, essa parte aqui, isso não é bem assim não. Então, aquilo era bem esquisito, né, para mim, chamada autocrítica. Então, pessoal, bom dia, que se acha no direito de reinterpretar a Bíblia e dá ela a veracidade ou não de acordo com o parecer acadêmico dele. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Existem também aquelas pessoas que creem na Bíblia, ela acredita na Bíblia, ela crê que a Bíblia é a palavra de Deus, só que é a palavra de Deus, vírgula. Porque é a palavra de Deus, não para mim, mas para alguém super espiritual que está fora. Então, desses fatos que um professor dizia que não é bem assim, se possível. Claro. Por exemplo, eu tinha um professor meu, eu fiz seminário de teologia no Franz Schneider, presbiteriano, e pude fazer também a faculdade de Batista de Teologia. E na FBB tinha um professor meu, que ele era doutorando em Harvard e era professor nosso. E aí ele veio fazer os trabalhos práticos aqui e também nos dava aula. E eu lembro que ele falava das escrituras e todas as... Deve que é o nome dele. O cara é gente boa demais, sabe? O cara muito legal. Só que ele queria exportar pra gente a forma com que o grupo de fé dele lá dos Estados Unidos cria. Então ele chegava aqui e aí ele queria imprimir alguns conceitos. Por exemplo, ele dizia que alguns textos bíblicos, na verdade, são metafóricos. Por exemplo, que Sansão derrubou um exército com uma queixada de jumento. Ó, isso é absurdo. Como que o homem vai derrubar um exército com queixada de jumento? Como que o homem vai pegar um monte de bicho, botar dentro de uma arca e vai ser salvo do dilúvio? Não se tinha engenharia para aquilo naquele tempo. Como que pode Jó, que segundo os arqueólogos bíblicos e teólogos mais respeitáveis, seria o livro mais antigo da Bíblia, como que eles teriam no livro de Jó algumas sentenças que só foram depois de séculos discutidas em alguns meios filosóficos? Como que Moisés passou para o Mar Vermelho? Tudo que exigia sobrenatural, eles tinham uma reinterpretação natural. E aí, um dia eu pedi a palavra na aula, com muito respeito, ele era meu professor, e disse assim: o que que acontece com vocês? Que bom que vocês vieram de lá e trouxeram o evangelho para a gente, vocês americanos. Isso é muito maravilhoso. Mas agora o que precisa é que a gente volte para reensinar para vocês. Porque como que a gente vai ter uma fé onde tudo que é sobrenatural, tudo que exige o poder de Deus, vocês reveem, ressignificam, reexplicam, como se a Bíblia fosse só uma regra de conduta ética, de ilustrações? Falei: não pense que aqui é assim não. Se você vem para aqui ensinar a fé, a vida com Deus, você é bem-vindo. Mas você vem para aqui para tentar fazer a gente engolir que tudo que é sobrenatural na Bíblia tem que ser revisto? Que perspectiva é essa de sobrenatural? Aí eu perguntei: quem é que diz se um texto é inspirado ou não? Foi numa aula que ele dizia que tinha que ter uma identificação pessoal com o texto. Era como se... É um negócio bem iluminista, assim, bem um homem do centro. Aí eu disse: então você acredita no texto, ele é verdade. Ela acredita no texto, ela é verdade. Eu acredito em outra verdade. Tem gente que diz que é verdade ou não na Bíblia. Isso não é arriscado? Aí ele, um bom doutorando de Harvard, né, disse, não quero falar sobre isso. Bem, ele não quis falar sobre aquilo, mas eu quis falar sobre aquilo. Então existe um grupo de críticos bíblicos chamado autocrítica, ou alta crítica. E o que a gente diz sobre eles é que eles começaram com a canivete, dizendo o que era e o que não era bíblico, e acabaram com o machado arrancando partes enormes da Bíblia. Por exemplo, esse movimento, e se você fizer teologia, se estivesse fazendo seu mestrado, doutorado em teologia, você vai ver. Ele diz assim, por exemplo, eles têm um movimento chamado Javista Elohista. Quando você pega a sua Bíblia, o primeiro nome de Deus aí no Velho Testamento é Criou Deus os céus e a terra. A palavra usada ali é Elohim. Elohim. Já outros textos, em Êxodo, por exemplo, prefere usar a palavra Jeová para Deus. Aí o que eles dizem? Bem, e nós temos que ver qual é o texto inspirado de fato. Porque como que eles enfatizam dois nomes tão diferentes de Deus? Aí já tem os Elohistas e os Javistas, Javé e Elohim. Então, é uma confusão para poder, no final das contas, dizer quem é responsável, quem faz o que a Bíblia é ou não. Então, resumindo, cara, conhecemos de Bíblia. Mas, entre conhecer, né, e crer, a gente tem um hiato muito grande. Tive outro professor, o professor Bruno, da Igreja Anglicana Episcopal Brasil, cara, curtíssimo. Mas ele dizia na aula, eu sou liberal. Você sabe o que é liberal? Quem disse que a gente tem que ser tão ortodoxo assim em cumprir a Bíblia? Aprendi muito da Bíblia com ele, né, meu amigo. Uma vez eu fui fazer um casamento e a dona do casamento, que era a sogra do noivo, disse assim, tudo bem que o pastor evangélico faça, mas vai ter que ter Ave Maria. Aí eu falei assim, ó, que pena, porque se tiver Ave Maria na liturgia, eu não faço casamento. Aí o que, que eu fiz? Liguei para Bruno. Bruno anglicano falou, ô rapaz, pode contar comigo, maravilha, amo Ave Maria. Entendeu? Então, uma coisa é saber. Outra coisa é experimentar, ok? Então, o intelecto é o saber de Deus, o saber das Escrituras. Mas não precisa nem ser um grande teólogo, às vezes você sabe já alguma coisa da Bíblia, ou você simplesmente não quer cumprir. Às vezes a gente acha que pode cumprir algumas coisas, e não tem que cumprir outras coisas. E uma coisa ainda é dizer, não consigo, outra coisa é dizer assim, não, já cumpro muitas coisas da Bíblia. Não pode ser assim, amados. A gente tem que se empenhar a cumprir toda a palavra de Deus, amém? É claro que quando eu digo toda, eu digo aquilo que no Novo Testamento, na Nova Aliança, o Senhor Jesus disse para a gente continuar cumprindo, ok? Por exemplo, lá no Velho Testamento diz que você tem que não fazer nada sábado. Nada. Não fazer nada. Nem criança pode brincar. Mas aí, um dia Jesus estava colhendo milho para comer, que estava com fome, com os discípulos. Discípulos colhendo, né? E aí chegou um pessoal, uma hipócrita, e falou assim, eles estão colhendo milho já sábado. Aí Jesus falou assim, vocês não conhecem a Bíblia, não? Vocês não viam lá que o sacerdote Abiatar deu os pães santos para Davi? Aí explicou um pouco sobre ele e disse assim, sabe de uma, está aqui quem é maior do que o sábado. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, qual é seu nome? Lorena. Você está na estrada, Lorena, dirigindo seu carro. Aí, você tem carro? Não. Então você diz assim, amém. Você diz assim, amém. Amém. Aí, você vê uma placa assim de curva sinuosa. A placa é um significado, ok? Aí você fica atenta para passar na hora da curva, não é isso, Lorena? Que vai vir depois. O que é maior? O símbolo ou o significado? A placa ou a curva sinuosa? O que é maior? A curva, muito bem, a curva é maior, não é isso? Aí Jesus está dizendo com isso o quê? Aquilo que me representava, que era o sábado, não tem mais sentido porque eu já cheguei, eu sou o sábado. O Senhor é o nosso Shabá, o nosso sábado, amém? Por isso que não tem sentido você estar na curva e dizer assim, a placa dizer, ter uma placa na curva, não, a placa vem antes, não é assim? Ok? Amém, gente? Então, o que é que a gente cumpre da Bíblia? Aquilo que Jesus e seus discípulos disseram que era para a gente continuar cumprindo, porque tudo que é antes era só um símbolo para Jesus. Amém, gente? É porque, por isso que a gente não mata mais carneiro para fazer culto a Deus. Né? E quem guarda um pedaço da lei do Velho Testamento, tem que guardar toda a lei. É isso que a Bíblia diz. Mas vamos aqui para o que a gente está tentando crescer aqui. É que não basta a gente conhecer. A gente pode experimentar. Por exemplo, a Bíblia diz assim, perdoe aquele que lhe ofendeu. Alguém já lhe ofendeu alguma vez? Sim. Não é seu nome? Mona Lisa? Ah, que lindo seu nome, Mona Lisa. Alguém lhe ofendeu uma vez. Você, Jesus então, sabendo da sua dor, o que ele sugere? Que você faça igual a quem lhe ofendeu, é uma opção que o mundo ensina. Revidar, né? Ou você escolha parar de sofrer, ressentir aquela agressão que lhe fizeram. O que que Jesus ensina? Antigamente não existia esse ensino, deixe de sofrer com o que lhe fizeram, perdoe. Porque perdoar não é esquecer, perdoar é escolher parar de sofrer com aquilo. Ok? Perdoar é resolver não se vingar. Perdoar é resolver não querer que a pessoa passe o que eu passei. Então, Jesus disse, é melhor você tomar dois tapas no rosto do que você ir e dar outro tapa em que ele bateu. Porque quando você dá outro tapa em que ele bateu, você se faz igual a quem ele bateu. Mas quando você toma um e às vezes toma até outro, você não perde a sua razão. Então Jesus disse, é melhor você apanhar duas vezes do que você se fazer igual a quem ele bateu. Isso é o quê? Isso é um princípio, é a palavra. Aí eu vou escolher se eu vou pegar isso e viver, que vai ser liberdade para mim, ou se eu vou escolher fazer a minha vontade. Ok, irmãos? Amém? Se eu escolher pegar a palavra e viver a palavra, se eu pego o intelecto, se eu pego a informação que eu tenho e cumpro aquilo, aí o que vai acontecer? Eu vou ser uma pessoa menos ressentida, menos irritável, uma pessoa mais feliz. Amém, amados? Então, o conhecimento intelectual dos fundamentos da fé cristã é muito importante, mas é insuficiente para a salvação. A Escritura Sagrada fala muitas vezes sobre conhecer, referindo-se ao conhecimento experimental. Conhecer a Jesus no sentido bíblico implica necessariamente em ter experiência com Jesus. Esse é o lado emocional do conhecimento de Deus. É Ele que nos leva a um envolvimento com Jesus, através desse envolvimento que nós nos alegramos com o Senhor e no Senhor e também nos entristecemos com o que entristece o Senhor. Então, uma vez eu estava conversando com uma liderança e eu achei ela tão tocada por uma situação de pecado que estávamos tratando de um liderado. O que eu queria dizer para a pessoa era como se fosse assim, não que não fosse grave, mas que ela estava reagindo demais com aquilo, aquilo estava machucando muito. E aí ela disse assim para mim, ora, como que eu me entristeci com aquela outra situação e não me entristeço com essa? Preste atenção. Hoje, infelizmente, na igreja, a gente aprende muito sobre se alegrar em Deus. Se alegrar em Deus, né? Se alegre em Deus, o júbilo, vamos lá, celebre, celebre! Mas, eu estou lendo o profeta Jeremias. Estou lendo, pego a Bíblia assim, vou lendo para ler toda. Eu já li algumas vezes e estou lendo mais uma. E aí o profeta Jeremias, chora demais. Ele não consegue ver o erro de Israel sem chorar. Quando você começa a ver o erro da sua família e achar que está tudo bem, é uma forma de você tentar sofrer menos. Mas se você ainda é capaz de ficar indignado com o pecado que está ao seu redor e em você, é porque você está vivendo a fé. Amém, gente? Aí você diz, pastor, você está ensinando a gente a ser triste? Não. Estou dizendo a você que a tristeza, segundo Deus, produz frutos dignos de quem arrependeu. Se você comete um pecado e não se arrepende, nem sofre por isso, se você vê o pecado acontecendo e isso não lhe ofende, isso não lhe machuca, onde está a sua experiência com Deus? Só no intelecto. A Bíblia diz que Jesus olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te aninhar como uma galinha aninha os seus pintinhos, mas você não quis. E ele chorou. Ok? Então, eu como pai de família tenho que chorar, tenho que sofrer o pecado da minha casa, o pecado da minha família. Se minha filha faz uma malcriação, eu não posso ficar zangado só porque ela manchou o sofá. Eu tenho que ficar triste porque ela desobedeceu quando eu disse: não brinque de tinta no sofá. Não é só um erro que Débora, como sua filha, cometa. Tem que entristecer você, não porque ela fez o mal à história dela, porque não quis estudar, mas porque ela fez o mal ela espiritualmente porque desobedeceu você. Não que você não estude, é só uma ilustração. Ah, ok, irmãos? Você, como cabeça da sua casa, como homem, você diz a sua mulher, e ela também diz a você, porque os dois são sacerdotes. A Bíblia diz que o sacerdócio é universal. Os dois atraem a presença de Deus. Os dois repelem o diabo, amém? Mas sobre ele é colocada essa responsabilidade. Seria bom se fosse sobre eles, né? Mas Deus voltou sobre nós. Então, você é responsável por manter a fibra moral da sua casa. Se há algum pecado na sua casa, isso tem que entristecer você, isso tem que revoltar você. Você fica revoltado com o pecador, você fica revoltado com o pecado. Inclusive, isso pode ser você mesmo. Amém, irmãos? Então, é você pegar a palavra e aplicar ela na sua vida. Aí você diz: poxa vida, mas eu vou sofrer. O fato de você sofrer vai levar você a agir. Deus sabe o quanto a nossa emoção nos leva à ação. Uma vez que está indignado com alguma coisa, e buscando em Deus, o próprio Deus vai ajudar você a agir de forma a eliminar aquele problema, não é eliminar aquela pessoa, amém, gente? Então vamos lá. Outro aspecto desse conceito emocional é o amor. Para ser verdadeiramente cristão, não basta saber que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. É necessário mais, é preciso amá-lo de todo o coração. Ele mesmo disse: aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Outra coisa que Jesus diz sobre o amor é assim. Então, primeira coisa, Débora, se você ama a Deus, olha lá, ó, presta atenção. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Esse trecho aqui, eu já estudei o grego disso aqui, e a gente pode traduzir de outra forma também. Melhor ainda seria traduzido aqui: e eu amarei e me manifestarei nele. O que é isso? Se você ama a Deus, você é amado de Jesus e você é amado do Pai. Aí assim, se você ama a Deus, Deus começa a aparecer através de você. Tudo que você ama, Tivo, começa a se manifestar através de você. Se você ama o mundo se manifesta através de você. Se você ama o trabalho começa a se manifestar através de você. Se você ama o pecado começa a se manifestar através de você. E se você ama Deus, Deus começa a se manifestar através de você. É claro que, uma vez que Deus começa a se manifestar através de você, você vai viver as alegrias e as tristezas disso, não é verdade? Não é assim? Jesus também diz assim: aquele que ama a mim guarda os meus mandamentos. Não existe a gente dizer que ama a Deus sem que os seus mandamentos sejam guardados por nós. Aquela parte dos mandamentos que você sabe que deveria cumprir e não cumpre, porque acha que é fraco e não tem força para isso, isso é mentira do diabo e da sua carne. Deus lhe deu poder para cumprir a palavra dele. Nunca diga: ah, não vou conseguir cumprir isso. Porque sempre o princípio vem com o poder para você cumprir ele. Amém, gente? Obrigado. É o cabelo? É de Paulo. Então, sempre... Paulo não veio, Sofia está com uma inflamaçãozinha no olho. Olhem por ela, por favor, gente. Aí, de repente, dói, ela sai. Ah, meu olho está doendo. Imagina a cena, né? Então, se... Olha só, olha só. Imagina que maravilha. Mona Lisa. Você, as pessoas começarem a dizer assim: Mona Lisa é diferente. Umas vão dizer: Mona Lisa tá chata, Mona Lisa não faz mais as coisas que fazia. Outras vão dizer assim: rapaz, você viu com Mona Lisa diferente? A gente chega com problema, ela chega com a solução. A gente chega triste, ela acolhe. A gente fala mal de alguém, ela diz: calma, vamos averiguar primeiro. Porque você está começando a manifestar Deus. Manifesta Deus. Irmãos, No dia que a gente descobrir o quanto que Deus resolveu se manifestar através de nós, a gente vai mudar muitas atitudes. Muitas, muitas atitudes. Lembra lá do deserto, como Deus se manifestava? Uma coluna de fogo, não é? Durante a noite, uma nuvem durante o dia. Só que Deus foi fazendo tudo isso. Não é que deu errado, é que Ele precisava mostrar pra gente, porque eu e você, eu acho que você pensa como eu. Diga aí, Robertão. Não seria muito mais fantástico? Pra que eu tô dando uma aula? Via todo mundo. Aí ninguém ia chegar fora do horário, com certeza. Porque já pensou? Se Deus dissesse assim, ó, 10 horas o anjo tá lá. Ô, glória! Um anjão assim enorme, ó. Com aquela asa bonita assim, brilhando. Aquele cabelinho, né, parecendo macarrão. E a gente ia chegar aqui e o anjo ia dizer assim, seja bem-vindo. Né? Aí o anjo ia, ô glória, o anjo ia passar assim. Eu sei que tem um monte de anjo aqui, mas a gente vai, quem não vê vai ver, a gente vai ver todo mundo dia. Mas repara, aí o anjo ia começar a falar dos mistérios de Deus. Olha que coisa, já pensou? Eu acho que seria melhor do que eu dando aula. Bem melhor. Mas não é o que Deus acha. Era assim, irmãos, foi assim com Jacó. Jacó segura o anjo, lembra? Foi assim com Jacó, foi assim com Moisés. Mas não deu certo. Não é que não deu certo o plano de Deus. Entenda. Estava tudo dentro do plano de Deus. Para que a gente percebesse que o melhor é gente com gente. É barriga com barriga. É ombro com ombro. Amém, irmão? Olha que coisa. Se fosse um anjo que pregasse para a gente podia chegar a uma conclusão nefasta de que ah, não preciso me santificar, não. Não preciso me preparar, não. O anjo vai estar lá mesmo. Quantas vezes o povo de Israel pensou nisso? Ah, é só o profeta que fala, então não tem que ter uma vida assim com Deus. Ah, é só o sacerdote que vai diante de Deus. Gente, ok, tinha uma corda amarrada no pé do sacerdote, no cintura. Ele entrava no Santo dos Santos, dentro do templo, do tabernáculo. E ele ficava lá, ouvindo de Deus. A Bíblia diz que, desculpa as moças, as mulheres, desculpa, vou falar do jeito mais erudito para não ficar agressivo, tá? A Bíblia diz que as firolas do profeta tinham que ser de linho branco puro. Se tivesse uma manchinha, ele era fulminado lá dentro. Firola com ele. E ele chegava diante de Deus. Se tivesse uma sujeirinha, bum, caia morto. Se ele tivesse tido um encontro romântico com a esposa dele no outro dia, ou no dia, ele caía morto. Se ele tiver... Gente, era uma lista tão grande de coisas que o homem caía morto que... Eu vou te contar, ele era um eremita, ele era um... Sabe? Só esses. Essa cirola branca fala a respeito da santidade onde ninguém vê. E você deve buscar em Deus a sua mente, amém? Só selecionado, não podia ter. O Alex caiu e machucou o dedo. Se você fosse sacerdote, você ia ficar aposentado. Não pode mais. Se a pessoa tivesse uma mancha na pele, não podia. Se fosse vesgo, não podia. Eu mesmo sou um pouquinho vesgo, não sei se você já reparou. Não repare, não repare. Eu achava estranho, toda vez que eu ia lá em Salvador no lambe-lambe. Aí ele virava meu rosto assim. Eu não entendi aquilo. É para disfarçar o astrabismo. Não podia ser sacerdote eu naquele tempo. Então, aí era tão selecionado que o povo não se... Hoje, você pode ser astrábico, você pode ter um dedo torto, você pode ser barrigudo, você pode ser careca, você pode ser... botafoguense... Você só não pode, ou melhor, você só não deve ter pecados deliberados. E até esses, olha só o que estou falando. Até aquele que está em pecado, ele não deixa de ser sacerdote. Olha que coisa, repara só. Isso é muito importante. Porque se a gente não tiver cuidado, a gente pega o Velho Testamento e traz para cá no momento que não é para trazer. Ah, você gritou com sua mulher, você está suspenso do seu sacerdócio. Não, não está. Ah, você pisou no pé do irmão, você está suspenso do sacerdócio. Não está. Porque o que faz você permanecer sacerdote é o sangue do Cordeiro que lhe introduziu à presença do Pai e fez você apto a ficar lá, a permanecer lá. Amém? Então você é sacerdote, diga amém. Haja como um sacerdote. Outro aspecto desse conhecimento emocional é o amor. Falamos, né? Vamos aqui adiante. Vixe, gente, o tempo acabou. Mas vamos mais 5 minutinhos. O verdadeiro crente tem um envolvimento emocional com o Senhor Jesus. Mas não vive somente de emoções. Isso é muito perigoso. Eu sei de uma igreja que tinha lá em Santarém, que uma mulher adulterou. Gente, você não sabe o que fizeram com a mulher, não. A mulher traiu o marido. Engraçado que essas coisas acabam a mulher, né? Porque não caiu em cima do cara que traiu, que ficou com ela, na verdade. Isso se repete mais de 2000 anos. Pegaram a mulher, o povo da igreja. Pegou a mulher. Tocou fogo na mulher. Deu uma surra, amarrou e tocou fogo. Queima essa pecadora. Porque era uma igreja baseada na emoção. Nada de Bíblia. Emoção. Eu falo, é um extremo, é claro, né? Mas às vezes não é tão extremo assim, mas é, por exemplo, uma igreja que é guiada por profecia. Não, você vai casar com você vai ter filho. Ainda não tem filho, não. Deus mandou que não é agora a hora, mas vai ter... Como é isso? E para que a Bíblia? Não, que nós somos espirituais, tudo aqui é na revelação. Glória. Gente, eu sou a favor da revelação, Deus já me deu várias. Mas, observe, preste atenção. Você quer uma igreja? Tinha uma igreja lá chamada Corintos. Era uma igreja que não tinha fruto do Espírito quase nenhum. Pensa numa igreja carnal. O fruto do Espírito é bondade, longanimidade, fé, domínio próprio, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, isso é a característica de um cristão de verdade. É isso. Não é porque ele é terno. Não é? Eu fui convidado para um irmão amadíssimo aqui da Assembleia de Deus. É um pastor aqui dessa Assembleia de Deus do canal. Gente boa, crente toda a vida. Aí ele falou assim, olha, você vai... Aí eu falei, você vai sentar lá em cima, né? Porque a gente não tem lá em cima. Um dia talvez tenhamos. Mas eu não quero que ninguém sente lá em cima. Todo mundo senta aqui embaixo mesmo, tá bom? Vocês ficam meu amigo. Se algum dia eu botar alguém sentado lá em cima, vocês me lembram isso, ok? Tá gravado. Tá gravado. Aí eu falei, e tem alguma roupa especial? Ele falou assim, é assim, nós costumamos usar terno, né? Aí eu falei, vou ter que procurar um terno mesmo, se eu tenho mais. Aí eu falei, ah, tem um que faz casamento. Aí... Ele é muito homem de Deus. É um dos caras mais de Deus que eu conheço. E aí ele falou assim, vocês não usam terno? Eu falei assim, eu uso camiseta e calça jeans e meu tênis. Ele nem sabe que é azul, né? Aí ele falou, não, tudo bem. Aí eu falei pra ele, que bom que vocês usam assim. Porque tem gente, que só vai levar a sério uma igreja se o pastor usa terno. Que bom que tem uma igreja que o pastor usa terno, gente. Isso é maravilhoso. Quem sabe um dia eu não uso um terno também. Porque tem gente que se importa com isso. E glória a Deus, porque tem uma igreja séria como a Assembleia de Deus que limou da terno. Ok? A gente não usa. Porque também tem gente que não suporta mais terno. Entenderam? Amém? Então a gente não pode jogar fora o irmão que usa terno, nem jogar fora a irmã que usa saia comprida. Deixa na bênção lá. Agora, o que a gente não pode é dizer, só vai para o céu o pastor que usa terno. Pelo amor de Deus. Esse pastor amigo meu sorriu e achou o máximo eu dizer que prego de calça jeans. E eu sorri e disse que achava o máximo ele pregar de terno. Amém, glória a Deus, amém, irmãos. E assim a igreja continua. Amém? Então, olha só. Só que às vezes a gente quer fazer doutrina em cima da emoção. E eu vou terminar dizendo uma coisa. E depois eu leio os lados e a gente termina. Presta atenção. A palavra de Deus diz que, lá em Efésios, que é uma das armaduras de Deus, fala da espada. A espada do Espírito, que é a... Vai ganhar um caixa de chocolate quem acertar, que é a... Agora você vai pagar uma caixa de chocolate pra Jana, que ela acertou. É a palavra. Olha só, olha o que Efésios diz. Paulo diz em Efésios, presta atenção, Dani. Ele diz assim: a palavra que separa, a palavra é uma espada de dois gumes. Dois gumes são dois fios. Ela corta de dois lados. Por quê? Porque ela é uma espada para penetrar, mais fácil. Ou seja, a palavra de Deus ela é feita o suficiente para que possa entrar em você e separar alma e espírito. E separa alma e espírito? Oh, meu Deus, e como separa? É a palavra que diz o que é da sua emoção e o que é do Espírito de Deus. Uma pessoa que não conhece a palavra mistura alma e espírito. É um crente almático. É um crente que acha que Deus falou, mas Deus não falou coisa nenhuma. Um crente que é cheio da palavra, quando Deus falou, Deus falou. Por quê? Porque o critério não é a emoção dele, é a palavra. Deus fala, claro que fala. Deus fala coisas claras. Deus tanto já falou comigo, quanto já me usou para falar de pessoas. Coisas claríssimas, especificíssimas. Às vezes eu estou pregando e Deus me mostra alguém que está crescendo muito em Deus. E fico feliz com aquilo, algum de vocês. Às vezes eu estou pregando e Deus mostra também alguém que pecou. Às vezes Deus mostra até o que aconteceu. Agora, tem que ter sabedoria. Não posso expor o irmão ou a irmã. O que, que eu faço? Eu prego sobre aquilo na hora. Amém, irmãos? Isso é sabedoria. Não é minha, é de Deus. Por quê? Se a pessoa tiver um dom de discernimento, por exemplo, como esse, e não tiver a sabedoria, a maturidade na palavra, o que, é que ela faz? Vem aqui, irmão, vem aqui na frente, que Deus me mostrou uma coisa da sua vida. E aí é um desastre. Imagina o desastre que não é. Aí as pessoas dizem, é de Deus porque ele acertou. Peraí. Calma, calma, calma. Calma. O que é que eu fiz com o dom que Deus me deu? Ele tem que ser para a edificação do corpo, amém? E não para a destruição do corpo, amém, amados? Amém? Então vamos lá. O verdadeiro crente tem um envolvimento emocional com o Senhor Jesus, mas não vive somente de emoções. O crente que depende de emoções para manter a sua fé estará sempre inseguro. Ah, não estou sentindo que é para perdoar, não estou sentindo que é para o culto, que é para congregar, não estou sentindo. É claro, ele está sentindo o edredom e a caminha macia quentinha. Porque as emoções são muito instáveis. E também porque sempre precisará de emoções mais fortes para não cair na rotina. Uma igreja emocional, emotiva, os líderes sempre têm que estar fazendo programações emocionais para as pessoas ficarem presas emocionalmente. Só que o mundo tem um apelo emocional muito mais forte do que a igreja. O que, de fato... Perdão. Também porque sempre será de emoções mais fortes para não cair na rotina. No trivial e no desânimo, o que de fato evidencia a intensidade do amor que a pessoa tem por Jesus Cristo são os seus atos, está em Mateus 7, 15 e 23. Quem ama Jesus deve provar isso através de suas palavras e atos. Vamos ler esse texto para terminar? Abra, por favor, alguém aí. Mateus 7, 15 e 23. Diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Engraçado, né? Que a gente sempre pensa isso do pastor, né? Aqui pra nós. Não é não? É, vou ter cuidado, né? Porque existem falsos pastores. Também tem falsas ovelhas, irmãos. Eu sei que aqui, graças a Deus, não tem ninguém que é assim. Glória a Deus, porque Deus é bom e misericordioso conosco. Mas tem que ter cuidado, porque você é assediado a ser vou até usar o mesmo termo que a Bíblia usa, um falso profeta. O que é um falso profeta? É o que diz que fala e age por Deus, mas fala e age por si mesmo. Olha só, isso aqui é muito importante. Eu vou tentar falar em 2 minutos o que precisaria de 2 horas, mas vamos lá. Presta atenção então. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apacentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Olha como o diabo tenta fazer a igreja ser infantil. Muitos pregadores indoutos e até bem intencionados pegam o sermão da montanha, pegam o sermão de Jesus e dizem assim: não, gente, não podemos julgar, que é isso. Tudo bem que ele a gente sabe que ele tem esse pecado deliberado, que ele não se arrepende, mas a gente não pode julgar. Quem disse, onde está na Bíblia que você não pode julgar? A Bíblia diz que você não pode condenar. Quando a Bíblia diz assim, não julgueis para não ser julgados, o que o texto, se você ler no contexto, está querendo dizer é: não culpe uma pessoa sem evidências. Porque senão a Bíblia estaria se contradizendo. O que é que o texto está dizendo aqui? Que se conhece alguém pelas suas obras. Se conhece alguém pelas suas obras. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque senão a gente, ao invés de ouvir e seguir quem tem algo para nos dar, a gente segue hipócritas que usam a própria Bíblia para poder embalar os seus pecados. E diz assim: mas você também está errado, você não pode me julgar. Qual é o ensino que nós temos aqui? Tenha cuidado com suas emoções. Às vezes você gosta de uma pessoa e você, por gostar tanto dela, você não a corrige. Você tem medo de quebrar aquele relacionamento. Mas o que é que a Bíblia ensina? É que se você ama alguém, você tem que ser capaz de, por amá-la, falar a ela do que precisa ser ajustado na vida dela. E se a pessoa diz assim, não me julgue, você diz, eu não estou te julgando, são os seus atos que estão condenando você. Amém? Amém, gente? Está claro isso aqui? Porque senão a gente cai numa insegurança, numa imaturidade, e a gente fica refém da nossa emoção, quando nós deveríamos caminhar no conhecimento da palavra, na emoção também, mas não só nela. Amém? Semana que vem, então, nós vamos trabalhar à vontade. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Possamos crescer nela em nome de Jesus. Amém.